319-7, boa tarde. Confirme o nível solicitado. 340. Tenho pré-aprovado 320. Copia a guarda de coordenação. Autorizando Guarulhos, nível 320. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, Leda, Mótiva. Via Perdulo 10, Taubaté. Transponder 5061, controle 120, decima 8. Fez 897 correto, sobre o tanto para o estacionamento. Paulo Salvador, Oxenero 6201 para o táxi, com 15 na voz, 3 horas e 40, alternando o barulho. Táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, altímetro 1014, corrigindo a torre 118, decimal 60, bom voo. Índia 1860, 9094, 6201. Região 05, controle. Da paralela proa do litoral sul, a gente vai retornar para a sala do guardião. Gente, foi na proa do litoral, tendo essa informação, há um tráfego já na final curta da pista 10 e um tráfego a 1 minuto para ingressar na final da pista 10. Aguarde para chamar a torre, o guardião 05. Tempo de tráfego, está com o litoral, aguardará para chamar a torre, guardião 05. Chama a torre, Salvador em 1, no 8, decimal 6. Atingir o litoral, chamar a torre, 118-6, guardião 05, grato. 3294, desça para 4000 pés, general no 014, autorizado, procedimento R-NAV, pistão no 0, reporte na final. 4000-004, autorizado, reporte na final, 3294. Mantenha a posição. Vai manter a posição, 6201. Então o portão, agora será o portão 01 para o cheque devido à aeronave pousando que vai ocupar o 04. Afirmativo, autorizado, posição 01, vai seguir por meio do portão 01, muito obrigado. Com a 206, chama o centro Recife, 125, decimal 45, UTR, 126, decimal 85. 2545, 2005, o 4206. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. O 166, chama a torre Salvador em 118, decimal 6. Azul 2791 na Delta. Azul 2791, boa tarde. Táxi via Kilo, faixa 3, posição é a 3 Romeu. Tem Kilo, faixa 3, 3 Romeu, 2791. Agora no Gol no 645. Gol no 645, prossiga. Poder recordar ao 360, Vitória. Quer coordenar ao nível 300? 360. Só tem aprovado, copia? Pode prosseguir. Vitória, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, Leda, Porto Seguro. Via Pizulo 44. Transponder 5071, controle 120, decimal 8. 360, Vitória, decola da 10, curva à direita, da El, Leda, Porto Seguro, São Pizulo 44, 5071, 120, 145. Gol no 1045, correto? Para tiver questionamento. Quadrado, 6744. Solo Salvador Azul 2792, está na 4, Romeu, pushback acionamento. Após a aeronave da companhia, parqueia na 3, Romeu, autorizado o chumitaxi. Após o tráfego, autorizado o chumitaxi. Controle. Novembro Alto Whisky, contato radar 70 milhas noroeste do Oeste de Salvador. Foi proa do Traveste Paripe, que é legal no 014, reporte no ponto e da descida. Afinal, voa com o campo, tá? 3294. 3294, chama a torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 9166, ataque especializado via Alfa Juliette Ponte 4. Alfa Juliette para 4. 2712, 60 a bordo, 2:50, Recife. 712, táxi autorizado, via Pátio Índia, ponto de espera Torre 1, 18.62, ajuste no 0-4, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera Torre 18.6, com 0-4, obrigado. Após a passagem da TR, a retaguarda autorizada está de táxi. Após a TR, a retaguarda autorizada está de táxi. Salvador, Alfa Tati, 3894. 3894, boa tarde, táxi de Alfa, chame antes do Juliette. Alfa, boa tarde, Juliette, 3894. Capitão Yankee Romeu Bravo, controle. Yankee do Bravo decolou de Serra Luiz de Alta Lima, comprou de Valença. Aí você quer ser aqui no corredor Axé, tá com 4 a bordo, código alocado é o 0146, Yankee do Bravo. Yes. O fluxo da aeronave é um Robson 44? Afirmativo. 897 na ponte 5, manter posição. Manter posição na 0-3-2-9-5. O 3894 prossegue até a ponte 9. É o 09 atualizado, 3294. A casa da companhia retaguarda está reautorizada a puxar e chamar táxi. Após a, o tráfego da companhia nesta guarda, está autorizado para o táxi, no 5-5-3-2-9-7. Zero. Via Conde 1-7-0, sim. Boa tarde, Oxanair 6259, tem essa informação papá, autorizando Guarulhos, por favor. Oxanair 6259, autorizando Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, Leda Módica, via upper do 1-0, Taubaté. Transponder 5067, controle 1-20-8. Ok, autorizado 360 Guarulhos, via caminhão apertura 10, Taubaté. Decola da pista 10, primeira curva direita é Auleda Modman. 5067 transponder, 115.8, controle Coxanier 6259, e a nossa posição de número 3. Este é o desenhamento correto, senhor professor Pushback Assinamento. Bianca Romeu Sucessão 3897, 234, Amor, 3 horas e 40, Galeão. Localizado via Pátio, Índia, ponto de espera, Torre 1, 18, decimal meia dúzia, ajuste no 014, bom voo. Taxi Pátio, Índia, ponto de espera, 118, meia, 3, 897, 1014. Serra Lima, o controle Salvador. Meu quilo Serra Lima, confirma o nível desejado. Tudo em condições visuais até cruzar 3506, QNH 10, 14, acione código 0210, quilo Serra Lima, autorizado proa direta do Serra Vitor 369. Bom, meu November Oscar Whiskey, de altitude de tráfego, QNH 104. QNH 104, descendo para altitude de tráfego, Oscar Whiskey. Tan 3897, Israel. Tan 3897, contato radar, suba via, saída da El para o nível 320. Via saída da El 320, Tan 3897. O Luciano Lima está em contato radar, 55 milhas sudoeste do VOR de Salvador, plano modificado para instrumento agora, o Zuno Uno, aqui Luciano Lima. Agora a proa de Motiva para o TAN 3897. Beleza, TAN 3897. Confirmado autorizado? Negativo, inicialmente Leda. Leda, TAN 3897. TAN Yankee Papa Vito, controle. A gente está livre, Yankee Papa Vito, confirma o tipo da aeronave e pessoas a bordo? Gente, Yankee Papa Vito, foi entendido, três pessoas a bordo, o tipo é um Robson 44? Algum código transponder acionado, Yankee Papa Vito? Código 0111, Yankee Papa Vito. Salvador, Papa Tango Vito, Juliette. Papa Tango Vito, Índia Juliette, que retorna a Salvador, prossiga pelos corredores Vera Cruz e Interlagos, Kennedy no 014, Vito, Índia Juliette. Juliette, volta a rota, Tony. Tan 3297, vou para o Edmontiva. Prodimote, Bastan 3897. voar toda a rotatória direto. 01? Legal. Senhor, quem precisa aqui fazer um teste na posição 01 aqui com os motores em marcha lenta? Se a gente coordenar com a equipe de solo aqui retirado do finger, quanto tempo levaria para autorizar? É o que eu não compreendi, o teste seria na posição 01? Afirmativo, com os dois motores acionados em marcha lenta, equipe de manutenção e o finger retirado aqui, só para a gente fazer um teste para ver se a ação foi efetiva aqui na correção. Eu teria que ser coordenado com a Infraero. Ok, eu coordeno direto com a Infraero ou o senhor faz pra gente? O senhor chama aqui após a coordenação com a Infraero. Após a autorização da Infraero, você informa aqui. Ok, nossa equipe de solo vai entrar em contato com o fiscal de parte e após a liberação eu repasso a informação ao senhor. Obrigado. Trucer Lima, desço para 4 mil pés, QNH 1014 autorizado. Procedimento terminado, pistão no zero, reporte na final. QNH 4 mil pés, 1014, ajuste, autorizado, terminado, 1014, reportará na final. Muito boa tarde, Azul 2591, informação Quebec, autorização Vitória nível 160. Azul 2591, informação Quebec, para Serra Bravo, Vitor Tango, autorizado, via Golf 677, nível 160. Saída Coral, curva direita após a decolagem da pista 10. Transponder 5027, controle 120, decima 8. 591 autorizado, 160 para Sierra Bravo Victor Tango, decola da 10, curva direita, Coral, 5027, 208. Só confirmando o 160, nível. 160. Correto, chama para pushback, funcionamento, 43, azul 2591. Ciente, grato. No bolo de A4, está com 133 a bordo, 3047, pelo avião, Sierra Galeão para o TAC. Pelo 645, táxi central, ponto de espera da 10, vem Índia, próximo ao ponto de espera, torre 18, decimal 95, altímetro no 0, no 4. Juliette, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 6. 1-8, também, Juliette. Salva Vitor, reporte passando o farol da barra. Apatão ambiente, Papa Vitor, controle. Reporte no farol da barra. Dois minutos para a posição Conde, serviço radar terminado, chama o controle Aracaju em 120, decimal 3. 203, obrigado, até a volta. Tá. sem identificação, autorizado, vá direto Serra Vida 369, desça para 4 mil pés, QNH 1014. Salvador, agora 645. 45, contato radar, suba via. Saída da para o nível 360. Né, 360, via, 645. Agora 645, fazer a porta segura. Beleza, vou no 645. 645, já tá voando, obrigado. Papá Romeu, que o Serra Lima estabilizado, Renato, é 1x0. Papá Romeu, que o Serra Lima chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. Entra com a paveta.

Afirmativo, Vitorino de Judete, autorizado, Serra November, Charlie Lima, Muro Meu Pés, decola da 17, curva direita, corredor Axé. Aciona transponder 0160 e o controle 120, decimal 8. Chama o centro, Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Segura 2835, vem a parte 5. Controle, o novembro era o Oscar Whisky, Paris, na Trora da Zé. 20 novembro é Oscar Whisky. 1-9-6-6 autorizado, procedimento R-NAV, pistão no zero, reporte final. 20 autorizado R-NAV da 1-0, estava lá na final, gol. Whisky Papazito, reporte visual com o Serra Whisky Delta Lima. Quatro. Whisky, o 2781. Vem para a vista, reporte visual com o Serra Whisky Delta Lima. Gente, visual autorizado frequência livre, Yankee Papa Vita. Autorizado livre, graças ao trabalho. Autorizado, convição 80, derrota do plano, decola zona 0, primeira curva direita, anseio da Arbor 1, transição elétrica 5110, transponder 120, decimal 8, controle 2781. 2781, correto, chama para o pushback acionamento, Papa Lima, parte 3. Gente, 2791, chama o pushback acionamento. Firmo, 2591. Tá livre, o pushback acionamento, chama o taxi, 2591. 2591, puxa acionamento. Puxa acionamento, 2259, chama para puxa acionamento, posição 3. Puxa acionamento, 2259, livre, chama o taxi. Controle, o novembro Oscar Whisky, visual com campo. Novembro Oscar Whisky, aguarde ainda para chamar a torre. No aguardo, Oscar Whisky. Controle Salvador, Papatango, Vitor de Aguilhete, decolando, se escuta. Vitor Índia Juliette, prossiga visual, corredor Axé, mil pés. Solim Charlie 2 Zio Pro, direta Cairuça. Guarde ainda, Vitor Índia Juliette. Matamos Juliette, Quebec Kilo, controle Salvador. Prossiga visual para Salvador, QNH no 014, pelo, na proa do Través de Paris, e após corredor encerrado, o Juliette, Quebec Kilo. Melhor com isso que chama a torre Salvador em 1-8, decimal 6. 1-8-6, Oscar Whisky. Controle do 1-9-6-6, passou o 6-6, para travar o principal. Tente com 1-9-6-6, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 6. 18-6, obrigado, boa. Boa. Controle de apresentação contra a terminal direto da Índia para direto. No máximo em mais um minuto, Vitor Índia Juliette. Para o táxi 2591, temos 67 a bordo, 4 horas alternando Porto Seguro. Azul 2591, táxi autorizado até o ponto de espera da pistão no 0, via parte 3, parte 1, parte 3 em Índia. Próximo ao ponto de espera, torre 1-8, decimal 60, altimetro no 0, no 4. Parte 3, parte 1, Índia, 186 e 1-0 no 4, 2792591, obrigado. Salvador, azul 2781, na posição 4, para o pushback, finalmente. 2781, autorizado, chame táxi. Sim, pushback, finalmente, 2781. Bravo, autoriza direto ao rodoviário. Afirmativo, rotador, Juliette, Quebec Kilo. Afirmativo. Valeu, grato. Escola 96, táxi via Alfa, corte antes da Juliette. Salvador, boa tarde, CAN 3283, formação Quebec para autorização Brasília. CAN 3283, formação Quebec, autorizado para Brasília, via rota do ponto de voo, nível 360. Subida água, elefa, curva direita após a decolagem. Transponder 5103, controle 120, decimal 80. Aprovado para Brasília, 360, na roda do ponto de voo, 17, para decolar 10 água, elefa, 208, controle 3283, a subida Arbor 1 no Elefa. Arbor 1 no Elefa, 3283. Correto, no portal 9, chama para o pisteco acionamento, 3283. Salvador, azul 2781, está pronto para o táxi, com 51 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. Azul 2781, autorizado o táxi, até a saída do pátio 3, já pode para ingresso no pátio 1. Livre táxi, até a saída do pátio 3, azul 2781. Polo 966, Alfa Juliette, portão 03. Ataque setor um ponto de espera da 1-0 após o Boeing da Gol, que vai ingressar na posição 03. Via Patrimônio Índia, ponto de espera torre 1 no 8, decimal 60, altimetro no 0 no 4. Quando passagem do Gol, livre, ataque da ponto de espera da pista 1-0, constante 1 no 8, decimal 60, 1-0 no 4, ajuste, 2781, boa tarde. Controle Salvador, azul 2591, decolou perfil da Coral, passando 1000 pés. Azul 2591, contato radar, suba para o nível 160 via saída Coral. Sobe 160 via Coral, 2591. Controle Salvador, passando, Juliette Quebec, Kilo, Zorro Concampo. Chama a torre Salvador, em 1 no 8, decimal meio, Juliette Quebec, Kilo. Confirme, está na 1 no 8, decimal meio. Afirmativo. Prato. Vitor Índia Juliette, confirma minha chamada de pouso. CTR Salvador, frequência livre. Salvador, TAM 3197, sentido a Quebec, portão B, para cópia Galeão, boa tarde. TAM 3197, formação Quebec, autorizado Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Subida da El, Leda, Irume, decolagem curva à direita, pista no zero. Transponder 5130, controle 120.8. Autorizado nível 360, Galeão, roda do pano, saída Del, Leda, Irume, curva à direita. Transponder 5130 e o controle 1208, TAM 3197. 3197, cotejamento correto, chamada pushback, funcionamento. Vai chamar, obrigado.